Sono fresco, sono fresco, sono fresco, sono fresco, sono fresco, sono fresco, sono fresco, sono fresco, sono fresco, sono fresco, sono fresco, sono fresco. Do melhor centro de controle do Nordeste, a senhora deverá acionar 5122. 5122 acionado, 6721. 80 a bordo, está na minha 3 horas e 40, alterna Natal. Tio, Torre está colocando a aeronave da Gol na cabeceira para decolar para o setor Nordeste. Posteriormente, o senhor vai ser autorizado a subir para 2000, bloqueio e afastamento do procedimento solicitado. Ok, 337. Isso, eu vou esperar a minha sala. 3 aeroportos, gente, alto, ponto de temperatura, ajuste meio 14, engenheiro 6142. Muito obrigado, boa boa tarde. Solo, tá 3154, não sei se curte. Faz Juliette, a portaria. Ok, metrô, muito obrigado, senhor. Boa tarde. Total 99 no meio para push back acionamento. Quando possível, agora no 600, solicito direto PUC, transplante de órgãos. Anotei a solicitação. Obrigado. Pioneiro 45, atinge, mantém uma sentença. Ciente, Pioneiro 45. Pulsera 2733, controle. Não escuta, preciso. Suba para 2000, bloqueio e afastamento do procedimento. Eu preciso de uma ponte para o Papa Tango Mike Bravo Uniforme, que não está me ouvindo. Agora. É, solicite a esta aeronave, o Papa Tango Mike Bravo Uniforme, e a mesma chame Recife 1288 ou 1260, por gentileza. 288-1260, Bravo Uniforme 14, lá. Copiou o controle. Obrigado pela ponte, Força Aérea. Estamos aí para isso. 600, o senhor vai aguardar um pouquinho? No primeiro momento só pode voar pouca, sim, mas a gente está tentando uma coordenação junto ao centro de controle para abreviar sua trajetória na Terminal Salvador. Vamos aguardar um pouco mais. Perfeito, obrigado. Cruza 4500, tem um tráfego do Tiquez aqui, Gol, no 600. Positivo, tráfego em questão, aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, passando 1700, subindo para 2000, é um Charlie 208, Caravan. Perfeito, bom dia a eles, então, aguardando o Gol, no 600. Salvador, cordial, boa. Bom dia, boa tarde, ao azul 4065, ciente da Quebec, autorizando de tráfego, Campinas. Ciente transportando órgãos, o azul 4065. B6721, não chame Recife, 2685. 2685, obrigado, boa tarde. 600, diretos e par. Diretos e par, obrigado, Gol 600. Vertical para bloqueio e afastamento no procedimento VOR para a pista 10. Este controle está autorizando a decolagem da pista 10 agora. O 733 está ciente. Qual seria a subida prevista, por gentileza, Sareta? A subida prevista, por gentileza? Ok, iniciando afastamento do 733. Positivo. ...07 Salvador, voo em Bonf, 5.014 autorizado. Chegada a Bonf, pista 10, 1807. Chegada a Bonf, 5.014. Mike, Eco Delta retorna da plataforma, quantas pessoas a bordo? Ajuste agora 10.04, desça para 2.000 da chegada mais. Controle do Salvador, aquele cordialíssimo boa tarde, o papai do Vitor Mike, Quebec. Boa tarde, o Vitor Mike, Quebec, é o controle do Salvador, meu cordial, voo visual para Caruru, chame no través do Salão da Barra. Você autorizaria uma função ao 2500? Livre. Muito grato. Você Lima 2733, após a aproximação, vai ficar fazendo o toque arremetida com a torre, aguardando a possibilidade de um ILS posterior. Eu tenho, no momento, na terminal, duas aeronaves para aproximar. Ciente, o 2733. Chame a torre, 1-1-8-95. Chama a torre, 1895. Salvador, total 9916, decolando a sua escuta, com referências. Total 9916, este é o controle de Salvador, meu cordial, está em contato radar. Suba, sem restrições. Para o nível 360. Copiado, senhor, sem restrições ao nível 360, total 9916. Possibilidade direto da Elda presente, senhor, Leda? Leda, autorizado. Opa, muito grato, direto Leda, o 9916. O 5962, aeronave é o Tucano? Salvador, está 3192, para passar, boa tarde. Só um momentinho, 3192. O Força Aérea 5962, é o Tucano? Super Tucano, ciente. Então, 3192, desça para 2000, 2014, chegada a mar. 2000, 2014, está 3192. Pode voar a posição, tá? Pode. O 3192 reduza para 250 nós, está seguindo o Tucano da gloriosa Força Aérea Brasileira. 2500 vai reduzir. Seguindo 2500, mais Quebec. Muito bom. Pioneiro 45, controle. Vamos encerrar o serviço radar. Você vai chamar agora Ilhéus na frequência de 1201. Boa viagem. Delta, passamos através de situação, abandona 1000 para 500. Positivo, Mike Eco Delta, chame a torre, 1-1-8-95. 1-1-8-95, boa tarde, obrigado. Boa. Oceano 6142, chame Recife, a frequência é 1-2-6-8-5. Chama agora Recife, chama 2-6-8-5, a frequência é 1-4-2. Obrigado, boa tarde. Boa. O Gol 1807 está passando 9.400 pés. Desça sem restrições para 2.000. 2.000 sem restrições, 1807. Boa tarde, Gol 1649, transformação reversa. Para descer, está a filial do Fórmula 4. Você Fokker 5962, curva esquerda, voe Duna, desça para altitude de 3.500 pés com 1014. Afirmativo. Vou descer para 3.500 devido ao tráfego e voe direto Duna. No 3192, aeronave da gloriosa Força Aérea informada há pouco, está à frente, 17 milhas, passa 5 mil para 3.500. Minha 327, boa tarde, com a Quebec. Sereia 5962, dentro de 2 minutos e meio, vai cruzar com a aeronave de pequeno porte, decolando de Salvador para o litoral sul, no setor sudoeste, a 2.500 pés, em voo visual, é um PA-32. Informação para o Força Aérea Brasileira 5962. E passa 4 mil em descida para 3.500. Vitor Mike Quebec, dentro de 2 minutos, irá cruzar com a aeronave da gloriosa Força Aérea. O equipamento é um Tucano, que foi autorizada a descida até 3.500. O senhor está mantendo 2.500. Informação para o Vitor Mike Quebec. Você manteve o céu? Estava procurando o bichinho, mas ainda não avistou. O TAN 3192 vai descer até 3.500 pés, devido ao tráfego. 996, chame Recife, frequência 1251. Recife, 1251, muito graça, uma boa tarde. Boa. O Gol 1807, o voo sobre a Bahia de Todos os Santos, em descida para 2.000, está autorizando a aproximação em ele. Autorizando ILS 1807. Então 3192, velocidade 210. Para as 6 milhas, rumo sudoeste. 192, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, a 2.500 em voo visual. Força Aérea 5962, tráfego superado, prossiga na descida para 2.000. cópia. Foi mal, leva sua fada. 180. O Força Aérea 5962 passa 3.200 para 2.000, mantém a velocidade até Duna. Em Duna, ILS autorizado, em Duna também vai configurar a aeronave para pouso. Positivo, está 8 milhas para Duna ainda. Obrigado, Ilhéu, 180, decola a sexta no zero, com curva à direita da El Leta e direto Ilhéu. 5140, zona contra, controle 12218, 5149. Agora sim, desça para 2.000 pés, o tráfego informado já foi superado. 2.000, tá 3.192. Salvador, é pode ser ouvido, tua. Boa tarde. Porto Bell 021, this is control. Insert now altimeter 1014, clean to 8000, bom arrival, runway 10. Segurar a aeronave para pouso e chamar a torre em 1-1-8-95, chegando o trem, câmbio. Já tem que tomar aqui o 5962, só tô aí, 1-1-8 de tal, 95. Frequência livre, Mike Quebec. Ilhéus, vai decolar da 10, da El Leda, depois direto Ilhéus. Controle 208, transpara 5150. Com 8, 0, 7, Alfa, vai reportagem para Juliette para ingresso 807. 392, 5 milhas e meia para o externo, chame a torre 1-1895. 1895, boa tarde. Boa. Gala 021, Reclean 25000. Salvador, é o azul 9146? É o azul 9146, ele está aqui na posição 7 do passo 3. É, parece que o intraéreo já autorizou aqui, a gente fazer ligar um dos motores aqui para fazer um teste mais lenta. Com a informação Quebec, este é o controle Salvador. Ajuste 10, 14, desça para 8 mil na chegada bom. Fica viu. 8 mil na bom, que o San 3, 1, 3, 2, 1, 7. Está autorizado já? Sim, eu estou